Meus amigos, boa noite. Uma grande alegria, é sempre uma honra poder estar falando em uma casa espírita, sobretudo a Casa de Atualpa, a quem devemos tanto, uma das primeiras casas espíritas em Brasília, que nos acolheu, que nos amparou, chegando do nosso querido Ceará. Fomos muito bem recebidos pela diretoria, pela presidência dessa casa, e queremos manifestar nossa gratidão, a nossa alegria de podermos estar aqui. Nós falaremos hoje sobre sinais do fim dos tempos, no aprimoramento da terra, no aprimoramento do espírito, seguindo o nosso roteiro, que é o Evangelho de Jesus. A palestra de hoje foi baseada no livro Roteiro, psicografia de Chico Xavier, do nosso querido Emmanuel, também do livro A Gênese, seu capítulo 18º, de O Livro dos Espíritos e de outras obras complementares. O momento em que passa o nosso planeta é extremamente grave, meus amigos. Há 2000 anos, o Cristo de Deus esteve sobre a terra e antes mesmo dele, João Batista, uma voz que clamava no deserto, convocava a humanidade para o arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. E está mais próximo do que nós imaginamos. Nós não temos ainda o controle da universalidade dos espíritos, do que nos fala Allan Kardec, mas temos uma informação que, proveniente de um dos médiuns mais confiáveis que o mundo já conheceu, Francisco Cândido Xavier, pela inspiração do Espírito Emmanuel, ele tem a ocasião de nos revelar que, por volta do ano de 2057, após 200 anos da chegada do Consolador da doutrina espírita, nós já estaríamos vivenciando os primórdios de um mundo de regeneração. Faltam apenas 50 anos. E Chico Xavier tem a oportunidade também de nos dizer que muitos espíritos já não estão mais tendo oportunidade de reencarnar em nosso planeta. Já estão sendo separados, já começam a emigrar, sobretudo após a Segunda Grande Guerra Mundial, que aconteceu nos anos de 1939 a 1945. Então, nós estamos vivendo um momento muito grave de nossas existências. Estamos assistindo a essa transição e temos visto tantas tragédias, tantos problemas da humanidade, porque para a Terra passar de um mundo de provas e expiações para um mundo novo, um mundo de regeneração, é necessário limpar-se os seus umbrais, as suas regiões abissais, e estão reencarnando espíritos que há muito tempo, alguns mesmos há muitos séculos, não reencarnavam. E temos visto tantas atrocidades que a mídia nos proporciona conhecer. Nós temos informações através do Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que um dia é um planeta da constelação da Cabra, ou do Cocheiro, ou Capela, um planeta que estava vivendo essa transformação, um mundo de provas e expiações, chegara o momento em que todos os espíritos que não se alinhavam com aquela evolução para a promoção de um mundo de renovação, tiveram que emigrar deste orbe, na constelação de Capela, e emigraram para o planeta Terra. É a lenda bíblica dos anjos caídos, que não eram anjos propriamente ditos, mas seres com muito conhecimento, muito evoluídos intelectualmente, mas ainda muito pobres de evolução moral, de evolução do coração. Então, a lenda dos anjos bíblicos tem seu sentido. E curioso observar que a árvore que simboliza